Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Pra vocês que começaram a escutar essa música bem marcante pra alguns fãs, né? Vocês notaram que a gente começou a tocar uma música do Kamen Rider Black. Por quê? Porque iremos tocar nessa playlist músicas de Tokusatsu, agora da família Kamen Rider. E pra me ajudar nessa playlist, eu chamei um convidado que é muito fã também dessa família. Presente, senhor Cláudio Dragão Dourado. E eu sou um podcaster só de passagem. Você fala assim, todos os podcasts que você participa pela primeira vez, né, cara? Esse é um hábito que eu tenho desde que eu assisti um Kamen Rider. Ok, tá bom. Então vamos começar a nossa playlist pra valer. Ó, vocês começaram a escutar a música de abertura do Kamen Rider Black, que ela se chama Kamen Rider Black, cantada pelo Tetsu Kurata. E quem é o Tetsu Kurata ou o Dragão Dourado? É o próprio Kamen Rider Black, o Isamu Minami, como a gente conhece ele aqui. Com certeza. Pois é, cara, que surpresa. O próprio ator lá, ele tá cantando a música de abertura desse Kamen Rider bem clássico, que passou aqui na manchete, a galera viu, gosta bastante. E tem a fanbase mais chata do universo, velho. Não é o melhor Kamen Rider, já adiando. Polêmicas. Né, cara. Mas tá tocando aí de fundo, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Escutando agora a música da sequência do Kamen Rider Black, que é o Kamen Rider Black RX. O Filho do Sol, né, cara? Também. Que era legal esse Kamen Rider Black RX. Primeiro ponto, já tinha um carro. Primeira vez que um Kamen Rider tem um carro. E um carro vivo, né? Porra, é, além da moto dele. Ele legal também, tinha as transformações também do Kamen Rider. Ele tinha uma forma mais metálica, outra um pouco mais, sei lá, biônica. O Robo Rider e o Bio Rider, cara, esses daí eu não esqueço. O Robo Rider virava um robô mesmo, saiu ciborgue. É. E o Bio Rider virava água. Ele tirava uma espadinha laser da cintura, Kamen Rider. Sim, do sim. Ele não dava mais aquele golpe com soco e chute, ele usava a espada. Ah, às vezes ele dava um Rider Kick, né? Porque isso daí é tradicional de todo Rider, né? É, não tem jeito. Mas é. ele usava mais a espada. Ah, é. Mas eu também gostava. Passou também no Brasil, tem a fanbase também grande. Voltava o Shadow Moon de vez em quando, cara, que era bem melhor que o Kamen Rider, na minha opinião. Polêmica de novo. O Shadow Moon, cara, é o vilão mais clássico dos Kamen Riders. Porra. Tanto que ele é revivido até hoje. Em vários filmes, cara. Se tem um Rider versus Rider, você pode ter certeza, cara. Vai aparecer o Shadow Moon em algum momento, velho. Só porque ele tem uma armadura metálica prateada. E porque foi o vilão mais sinistro, né, cara? Também. Bom, mas então escutem a música aí do Kamen Rider Black RX, chamada também Kamen Rider Black RX, cantada por Takayuki Miyauchi. Tá bom, galera? Escutem aí. Carino, aurora, mini matoi. Kimi wa tatakaru, hito ni nare. Kizutsuku koto wo osoretara. Chikyu wa aku no te ni shizumu. Way up, the hero, moe. しないバトル Wake up the hero 太陽よ 愛に勇気を与えてくれ Kamen Rider 黒いボディ Kamen Rider 真っ赤な目 Kamen よりも激しさが大事な 時があるものさ君よ怒りを稲妻に変えて宇宙に解き放て Way up the hero 胸の奥君の知らない君がいるのさ Way up the hero 目を覚ませ誰がピンチを救うのか仮面ライダーきらめく稲妻仮面ライダー愛の戦士仮面ライダーブラック RX Way up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしないバトルHero 太陽よ愛に勇気を与えてくれ仮面ライダー黒いボディ仮面ライダー真っ赤な目仮面ライダーブラックアエ Continuando a nossa lista de Kamen Riders, a gente agora escolheu um Kamen Rider que tem uma música que eu gosto pra valer. Eu gosto muito dessa música, sério. Eu não vi tantos episódios quanto eu gostaria, mas é legal, na minha opinião, que é o Kamen Rider Agito. Ele é uma espécie de sequência do primeiro Kamen Rider da Era Heisei, que é o Kamen Rider Kuga, né? Ele puxa muito o assunto, né? Tanto que parece que alguma armadura de uns carinhas era baseado no do Kuga. Era, né? Tinha, verdade, verdade. Ele é importante também, ele deu sequência, né, continuando a Era Heisei, né? Começou com Kuga, deu certo, faz mais um no ano seguinte e dá início à Era Heisei, né, de Kamen Rider, que é muito importante, na minha opinião. Sim, porque ela segue até hoje, né, anualmente. Pois é. E no Agito eles retomaram uma coisa legal, cara, que eu achei que só tinha aparecido num filme mais ou menos no final da década de 90, que era o Kamen Rider Shin, né? Que era o Rider biológico. O Agito, ele é meio biológico, meio místico, né? Pois é. Que ele é descendente de uma raça de guerreiros, se não me engano. Pois é, e o Agito continua a mesma vibe do Kuga, que é uma coisa séria, pesada até. Esses primeiros Kamen Riders da Era Heisei é pesadão, cara, na minha opinião. Não é pra criancinha, não. É, e certo que tinha atores bonitinhos pras donas de casa ficarem suspirando, né? Olha aí, olha aí. Bom, mas enfim, né? Confira a música do Kamen Rider Agito, também chamada de Kamen Rider Agito, né? Cantada por Shinichi Ishihara. Escutem aí. Yami no naka mitsumete ru te o nobashi tsukami tore kimi motomeru mono mata dare ka ga平気な顔をして夢だと笑っても Ready to go, cancel off 仮面ライダーラギト君のままで変わればいい Here we go, cancel off 仮面ライダーラギト今君がいないとゲット 神さえ伴うだろう。その誰もが諦めそうな何かに立ち上がる。 Lady to go counselor 仮面ライダーラッキーと見てるだけの君でいいかい。 Here we go counselor 仮面ライダーラッキーと今君がいないと Get on Ready to go counselor 仮面ライダーラッキーと君のまま変われば いい。 Here we go counselor 仮面ライダーラッキーと今君がいないと Get on。 Continuando nossa lista agora, vamos agora falando de um Kamen Rider pesadão, forte, denso. É. Eu acho. E um Kamen Rider que parece mais um dorama, velho. Eu também, também. É, cara, porque isso daí deu aquelas pontas na hora de chorar, velho. Em certos momentos que você fala, putz, primeiros véio. Episódios você chora bastante. Estou falando do Kamen Rider Faizo, escrito como 555. Não sei, eu nunca entendi por que Faizo e 555. Eu acho que eu não vi tantos episódios do Kamen Rider Faizo. Ah, não sei. Isso daí deve ser alguma jogadinha de linguagem, que nem o Ozo, né? É, então. Mas, tipo assim, eu lembro que eu tinha visto que a pronúncia de 555 fica parecida com a letra faz do grego antigo, entendeu? Ah. Por isso que Kamen Rider faz, então. Ah, legal. Mas, sim, primeiro episódio já tem morte, pesadona. Eu sei, meu Deus, o que que é isso? Você continua esse episódio, meu Deus, o que tá acontecendo com essa porra? E tipo assim, o final totalmente novela mexicana, né, velho? O pessoal fala bastante disso, né? Faz, como você disse, ele é uma pegada bem dorama, cara. Nossa senhora. Forte esse negócio. E não só o roteiro, né? Mas a câmera. Você repara muito a câmera e as tomadas. Ele lembra aqueles doramas da época mesmo. Pois é. Ele foi o quarto da era Heisei, lançado em 2003. E ainda continua com aquela pegada forte, dramática, pesadona. Mortes toda hora, cara. Mortes bem e... bem característico desse começo da era Heisei. E traições, exatamente. Né? Jogos de chantagem. Pô, tem muita coisa, né? Kamen Rider bem marcante, na minha opinião. Bom, mas então, escutem aí a música de abertura desse Kamen Rider, o Just Fi, uma letra grega Fi minúscula mesmo, né? Cantada por Issa. Escutem aí. Yeah. O próximo Kamen Rider que a gente vai falar é o Kamen Rider do Trem da Alegria. Ah, mó diversão, felicidade. Puta, cara, esse foi o primeiro Rider que eu surtei. Foi, tipo assim, quando eu retomei a assistir Kamen Rider, foi com Kamen Rider Den-O. Sim, iremos falar do Den-O, que tem trem, tem viagem no tempo, tem cara com muitas personalidades ali, porra. E Sakeru Sato, né, ele foi destaque nesse Kamen Rider, tanto que ele virou um baita de um ator depois disso, porque ele aguentou uma barra muito ferrada que ia ter 5, 6 personalidades, cara. Eu acho que até mais, dependendo do especial. Umas 7, 8 por aí, cara. É muita coisa. É sério. Porque a dele e de cada um dos invadins que já usou ele, cara. E são personagens totalmente diferentes, expressões totalmente diferentes. E você via na cara dele que ele mudava, saca? Era muito, mudava a postura, mudava o jeito de atuar, mudava muita coisa. O cara é muito bom mesmo, cara. É, então. Por isso que ele é um excelente Kenshin hoje. Não, é por isso que ele é um ator muito requisitado, cara, nas produções aí no Japão. Mas assim, o Den-O, ele tem uma pegada um pouco mais leve, né, do que aquela pegada bem do começo da RC, agora alivia um pouco, mas ele tem umas coisas meio um pouco mais complexas também. Viagem no tempo, porra, cara, é complicado lidar com esse negócio, ainda mais num trem, cara. É que, tipo assim, se você for ver os exemplos clássicos, tipo de Universo de uma Casca de Noz, por exemplo, ele usa muito o exemplo do trem pra viagem no tempo, entendeu? E se você for ver, cara, a autora, ela conseguiu pegar umas minúcias de viagem no tempo, cara, que é muito gostoso. Os paradigmas, os complexos. Se você já leu alguma coisa, puta, você fica pirando com essa temática de viagem no tempo. Pois é, pois é. E fora que ele trouxe um dos personagens que é um dos mais queridos até hoje, que é o Momotaro. Momotaro, às vezes eles esquecem o Den-O e colocam só o Momotaro no filme. Sério, é impressionante. É uma figura, viu? Enfim, né? Escutem aí essa música da abertura do Den-O. Mega animada, mega feliz. Adoro pra caramba. A música chama Climax Jump da Triple A, né? Pra esse Den-O chamada Triple A Den-O Form. Interessante, né? Bom, mas é isso, então escutem aí. Tell you, O próximo Kamen Rider é um Kamen Rider controverso, polêmico. Muita gente não gosta, eu inclusive. Mas ele é importante no seu momento que ele foi lançado. E assim, ele tem uma música legal também, na minha opinião. Então vamos botar aqui também. Vai. Tô falando do Kamen Rider Decade. O Decade. É. E por que tem essa polêmica toda? A pessoa não gosta do Dragão Dourado? Cara, porque ele é um vamos dizer, um Kamen Rider que lida com universos paralelos. E, tipo assim, ele flertei entre o vilão e o herói todas as vezes, só que ele não é tão bem escrito. É. Ele tava legal até a metade, até onde estavam os Riders. A compactação, o resumo dos Riders tava até legal, dos Riders da era Hensei. Mas depois disso começou a viajar um pouco, cara. E o cara não soube lidar bem com ele, com esse tipo de temática. Isso. O Decade, ele seria pra comemorar os 10 anos de Kamen Riders da era Hensei. Ele seria o 11º, comemorando os 10 outros Kamen Riders anteriores. Então ele visitaria cada universo de cada Kamen Rider anterior, da era Heisei, e lá ele teria problemas, né, teria que solucionar, tentar salvar todos os universos, ou não, né, assim, a ideia é legal, maneira, execução estranha, não tá legal, protagonista antipático, eu não gosto desse cara. Eu até gosto dele, mas porque ele é o que ele tinha que ser pra esse papel, entendeu? Não, ah, sim. Eu não acho que, tipo assim, um outro tipo de personalidade ia, tipo assim, conseguir se livrar tão rápido dos universos Riders, por exemplo. Pois é. Então ele ia, teoricamente, perder muito tempo em cada universo e talvez não era isso que o roteiro precisava. Aham. Mas gerou bastante rebuliço com esse Kamen Rider, apareceu em vários filmes de crossovers toda hora mencionado, toda hora a galera falando bem ou mal, não tem como não mencionar o Kamen Rider Decade nessa época, cara, não tem jeito, né? Sim, porque o Vinny Mesh vai aparecer num especial, cara. Ah, ele vai voltar, ele volta também, é. E ele tem o vilão inicial mais inútil possível, o Harutaki, ah, velho. Ah, não, esse cara. Velho, o Harutaki odeia o Decade, não sei porquê, velho. Não se deu um motivo. Não há explicação, não há explicação. Enfim, né, escutem aí a música de abertura desse Kamen Rider Journey Truth the Decade, do Gackt. O Gackt, olha aí o Gackt. É, uma jornada através da década, né? Exatamente. Como seria uma tradução mais livre, assim. Exatamente. Bom, escutem aí. それぞれの歴史が輝いて星座のよう線で結ぶ瞬間始まる列車青空揺らめく時空越えて飛び込む迷走はスリップ オン・ザ・ロード誰も旅立たず本当の自分自身であるため歩き続けるのさ今をYou・オー・トラベラーズ僕の目の前に広がる9つの道はいつか重なって 道に変わるのだろう目撃せよジェネスだりけレンズ越しに切り取った景色を見つめても真実とは心の目の中に 映るものさどこかで戦いの幕が開き僕という現実サラウンデレーション On the road 旅に出る理由は世界が滅びる未来に変えるためもっと強く夢を抱け We are その時に新しい風通り抜ける道が開くのだろう 目撃せよ気にすなりけ決断するその全てで未来は理想にも絶望にも変わってゆくだからきっと信じた道走れ Wonderworld 誰も旅立たちゅう本当の自分自身出会うため続けるのさ今を We are travelers 僕の目の前に広がる九つの道はいつか重なって新しい夜明けへと続く道に変わるのだろう目撃せよジェネスダリンケ O próximo Kamen Rider é um dos Kamen Riders que eu mais gosto. É legal, é maneiro. Pessoas têm que começar vendo pelo menos com ele, se estão em dúvida. Vê esse daqui, que é o Kamen Rider W. O W, cara. Que ele é o Kamen Rider que tem a pegada mais diferente, tipo, de todos, assim, saca? Ele é um detetive noir, entendeu? Aprendiz. Que dois caras se juntam pra fazer um... É fusão. Eles fazem a fusão e viram um Kamen Rider. E de repente vai ver outros também com mais fusão. Um monte de personagem legal pra caramba. É um Kamen Rider que agrada a criança, pré-adolescente. Adulto, fã de Kamen Rider. Agrada a todos os públicos. Sim. Agrada garotas sim, porque, também. Tipo, tudo. Porque dá pra você tirar muita coisa. O roteiro é muito bem feito, ele é muito bem escrito. E só sim. Uma curiosidade, cara. O W era pra ser no lugar do Decade. Ah, entendeu? Deveria. Só que como eles sacaram de última hora, que era o décimo, e quiseram fazer uma comemoração assim, eles criaram o Decade às pressas de última hora, entendeu? Isso explica tanta coisa. Por isso o Decade tem tão poucos episódios. Nossa senhora. E, por exemplo, por isso que ele é meio mal escrito, entendeu? Mal escrito. Pegaram quem tava lá e deixaram e nem era um bom escritor. Coisa que não acontece no W. É legal. Porque eles tiveram muito mais tempo pra trabalhar. Pois é. Ele é um pouco mais leve, mas tem pegada no ar, que às vezes parece um pouco mais sério com os momentos. Mas é divertido, é colorido, é bem legal. Atores que são muito simpáticos, a gente gosta de todos. Inclusive o líder lá, o Messi lá, que morreu no primeiro episódio. Meu Deus do céu, que triste. Sim, velho. O escuro. É. Putz, velho. O Kamen Rider School, velho. Bicho. Mas ele parece filmes. Que louco, então, velho. Não, ele só vai aparecer nos filmes, cara. E, tipo, cara, vai ter um filme, cara, que é o... Junto com o Ozo, cara. Oh. Puta, aquele filme que conta a história do Skull, velho. Putz grilo, velho. O Kamen Rider é mais maneiro que não aparece na série. Ai. Ele é, tipo assim, o Kamen Rider W, ele, a série dele é muito boa e os filmes são excelentes, velho. É? Tanto com o filme do Axel quanto o filme do Eternal. Cara... Por isso o pessoal adora muito o W, né? E tem uma música muito viciante que eu adoro escutar. Levanta meu astral, me deixa muito feliz de escutar, porra. Que é a WBX, né? W Boilies Streaming, cantada por Ayakamiki W Takuya. Ayakamiki Tanda e o Takuya que toca guitarra, vamos dizer assim. Ele que é o guitarrista da banda. Pois é, então, galera. Agora, aumenta o volume, escutem essa música. Muito feliz, muito alegre, viu? Escutem aí. また電レタが突然ドアを叩く時間の予感 Welcome to Windy City この街には涙は似合わないぜ闇に歪むキーワード見つけ出そう一人で Oh, próximo Kamen Rider. É um Kamen Rider legal, mas eu não sei classificar ele, cara. Eu gosto. Eu acho que ele deveria ter vivido mais episódios pra gostar mais ainda, cara. Pô, Kamen Rider Ozo. Assim, o design dele é muito legal. É ótimo. A história... Puta, eu achei ele, cara, tão bom quanto o W, cara. Ele é certinho no roteiro, cara. Olha aí. Em todos os detalhes, até a reviravolta do final, cara. O final. Nossa, tem uma reviravolta tão grande, velho. Tão grande. Nossa, e cara, e se você não prestar atenção nos detalhezinhos do roteiro, às vezes você se perde mesmo. Principalmente na hora que ele ganha a última forma dele. Eita. Tem hora que ele tá forte e hora que tá fraco, mas é por causa que, tipo assim, a forma tenta ficar possuindo ele, a ser selvagem, e ele fica lutando pra ficar mais são, cara. Puta, é um negócio que pega no detalhe, cara. É empolgante demais esse Ozo. Eu lembro que eu vi o primeiro episódio e vi uma mão do nada aparecendo pegando ele, assim, meu Deus, que é isso, cara? Aí aparecem uns anéis depois formando a armadura dele, cara, maneiro pra caramba. Eu preciso ver mais episódios do Ozo, sério, na boa. Eu vi tão pouco, preciso ver muito mais. Cara, o Ozo, ele é sensacional, cara. Sensacional. Eu recomendo que todo mundo que não viu o Ozo, veja o Ozo, cara. Porque, tipo assim, o roteiro dele é muito bem certinho. Ele, o protagonista, ele é muito carismático, velho. Você não tem noção de como ele é carismático no meio, pro final da série, velho. Putz. Eu só sei que a música de abertura dela é muito legal. É muito animada. É divertida também. Eu gosto pra valer. Tipo assim, é um rock mais pro metal, misturado com um pouco de pop, né? Se você for ver. Então, enfim, né? Anything Goes da Maki Oguro, abertura do Kamen Rider Ozo. Escutem aí. Let's watch you every day. próximo Kamen Rider é o Kamen Rider que a gente fala que é o Kamen Rider da Malhação, da novelinha da Globo. É tipo assim, se a Malhação fosse bem escrita, ia ser Kamen Rider Force. Kamen Rider Force. Eu tava vendo o primeiro episódio do Force, aí de repente eu me distraio assim, peraí, isso não era Kamen Rider? Por que eu tô vendo essas novelas comédia adolescente escolar? Ué, cadê o monstro? Cadê o Kamen Rider nessa história? Aí ele aparece no finalzinho. Ah, é Kamen Rider, né? Lembrei. Ele tem uma pegada tão estranha esse Kamen Rider no começo, na boa. Gente. É assim, cara, ele é um Kamen Rider que você fala que ele é mais cute, saca? Porque a história dele é muito fofa, velho. Sério. Se, tipo assim, é o cara... É simples, é legal. É, né? Simples, é básica, ele é bem feito e bem trabalhado. Não é tipo assim, aqueles riders fantásticos com milhares de tramas e tramas e subtramas e plots e subplots, não. Ele tem um plot simples, um personagem simples e carismático. E, velho, ele vai seguindo, velho. Ele se dá muito bem, tem uma história muito bem construída com todos. Não é só o desenvolvimento do Rider que é bem feito, é de todos os que estão em torno do grupinho principal que vai formar o Rider Club. Você se apaixona por cada um, velho, por cada um. E é um protagonista meio atípico também. O cara é um delinquente da escola, assim, de repente vira um Kamen Rider. Como assim, porra? Não, pior que ele só se veste como delinquente, cara, porque a missão de vida dele é ser amigo de todo mundo no universo. É, maravilha. Aí ele tenta se unir a todos os clubes, assim, na escola, né? O pessoal popular, o pessoal nerd, o pessoal das garotas. Líder de torcida, os pessoal cientista, sabe? É, mó estranho, mó maneiro. Tem de tudo aí, tem de tudo. Cara, e é o final mais atípico de Kamen Rider que você possa imaginar, velho. Meu Deus, eu não cheguei tão longe assim. Velho, assiste o final, cara. Tipo assim, ele é emocionante e totalmente atípico, cara. Te surpreende muito. Não é reviravolta, ele é simplesmente atípico, saca? É muito mais do que o vilão final ser derrotado, saca? Muito bom. Ah, sim. E tem que falar que a música é uma música mega animada também, na boa. Mas também é uma série mega animada, então a música também é mega animada, na boa. A música diz muito sobre o Rider nesse caso. Né? Pois é. Então escutem aí a música Switch On, da Ana Tsuchiya, do Kamen Rider Forzo, Kamen Rider que parece sei lá o quê, a roupa dele. Gotinha de robô. Zé Gotinha, é isso. Cada um vai no que lhe agrada, né? Escutem aí. pro próximo Kamen Rider e vamos falar do melhor Kamen Rider dos últimos tempos. Eu acho que ainda continua sendo. É o meu favorito e eu tô acompanhando os outros, hein? Olha aí, ó. Ainda é o melhor pra mim. Eu acho que é o favorito de muita gente também, que é o Kamen Rider Gain, escrito pelo Genyuru Bosch, esse sádico. Esse cara tem problema na cabeça. O Kamen Rider que eu te fiz assistir até o fim, né, Seiji? Não, de repente você tá vendo um Kamen Rider assim, ó. Ah, frutinhas, pessoal dançando num ambiente futurista, legal. Eles se transformam usando uma fruta coletada, maneiro. De repente, acontece aquelas coisas. Acontece apocalipse. Pessoas morrendo na cidade, amigos morrendo. Meu Deus, que porra é essa, cara? Então, lembramos que meio do Genyuru Bosch é responsável por Madoka Mágica. Então, ele tá no padrão deles. Ele tem problemas, ele é sádico. Ele quer ver as pessoas sofrendo, na boa. Você acha que tá num ambiente calminho, tranquilinho, de repente, pá, na tua cara. Cara, se ele fosse só sádico, beleza. Mas ele é um sádico e um ótimo roteirista, então... Pois é. E diferente de outros, cara, acho que o Genyuru Bosch só não escreveu dois episódios do Gain, que é o que tem crossover com o Tokyuger, que era o Rider, o Sentai da época. Ah, tá. Faz sentido pra ele, né? Por que eu vou perder tempo com esse negócio? Deixa pra outro. Deixa eu me focar na minha parte mais séria. E que falar desse Kamen Rider Gain? Porra! Gain tem a melhor introdução de um personagem que eu já vi em tudo. Filme, série, nada bateu essa introdução de personagem, que é do Partecier lá. Esqueci o nome, desgraçado. Bravo. Kamen Rider Bravo. Isso. Cara, velho, em 10 segundos ele te dá o background do personagem inteiro, velho. Só uma passada de câmera no quarto dele e o que o Rider tá fazendo naquele momento, velho. Putz, introduziu a personalidade inteira do bicho em 10 segundos de gravação, de cena. É excelente, cara. Excelente. Eu tenho que falar assim, porque ele é um dos melhores, né? Como já falou, reviravoltas, muitas mortes sérias. Ele parece um ambiente feliz, começo, e depois você vê cada coisa que você te derruba, põe no chão e fica questionando por que esse maldito faz isso comigo, maldito roteirista. Fora que tem menos uns 5, 6 arcos e o negócio muda cada arco, né, mano? E fora um monte de filmes toda hora, ele participando de todos os tokusatsu que tiveram da Toei, que puderem fazer, vai ter um Kamen Rider Game. Os últimos Kamen Riders ele vai aparecer. Ah, mas ele daqui uns 3, 4 anos. Não importa, põe esse cara no meio aí. O cara é mega popular, esse Kamen Rider, ele é mega famoso. Só adora essa série. Sim, cara, o Gan ele chegou a um status muito grande. Cara. Não, ela é o melhor Kamen Rider dos últimos tempos e duvido que alguém derrube tão cedo. Cara, velho, antes o meu favorito era o W, o Gain chegou e aniquilou ele, entendeu? Pois é. Em primeiro lugar. Pois é, pra ter uma ideia. Então, cara, eu só fico esperando. Se sair um melhor, cara, eu vou ficar muito feliz. Se não sair, também, porque o Gain é um excelente Kamen Rider, cara. Pois é, então fiquem com a música de abertura dela, nessa série muito legal, Just Live More, da Gaimu no Kaze, desse fantástico série Tokusatsu Kamen Rider Gain. E só um detalhe, essa música é tão empolgante que quando ela entra na minha playlist quando eu tô correndo, velho, eu começo a andar mais rápido. Eu aumento pelo menos 5 km na minha velocidade, velho. Parece eu escutando a música do Kamen Rider W, cara. Cara, ela e a do Ozo, cara, quando eu entro na playlist, eu saio correndo, velho. Eu disparo. Olha, vamos ver se você vai sair correndo quando escutar essa nessa playlist, o Dragonado. É o que eu vou continuar aqui. Ah, que beleza. Eu tenho que gravar os outros Meu Riders. Deus. Aí depois eu saio correndo. Bom, então, escutem aí. You got move 現代はさながら戦国 誰が勝ち抜ける 嗅ぎ分けられてしまった No, then no Just in war ここにある Just in war 戦う禁断の 果実今という 風は何を伝える ほんまへの元に吹く 強く Growing up 質が 取りになるまで身の振りか麦取りか禁断の果実今という世話は何を見せるか真っ赤に燃えている熱く熱くバリさ強さで何を証明誰もいない世界の果て信じた道を行け Just we know Continuando a sequência cronológica, né? O Kamen Rider que a gente escolheu é um Kamen Rider que eu acho legal. É legal pro público dele, eu acho que tá legal, na boa, né? É o Kamen Rider Drive. Eu não sei dizer se ele é pra criança, pra adolescente, pra adulto. Ele começa meio pra criança, mas depois acho que ele vai subindo o público, não vai? Vai muito. Mano, ele vai chegando num final, num ápice, num crescente. O Drive é uma série que só vai crescendo. O Gain, ele tem altos e baixos, tem picos. Vai chegando uma tensão, diminui um relaxo, um flex, depois sobe uma tensão, e o arco fica... Não, o Drive vai numa crescente, e ele não desce, não cai até o final, cara. É muito bom, cara, eu gostei muito do Drive, e, putz, cara, ele mexe com muita coisa de roteiro, velho. Ele tem um protagonista que ele não é tão carismático, mas ele é bem trabalhado, ele tem os seus problemas, e os problemas dele servem como motivação para até que ele ganhe upgrades dentro da série. Ele está em estados mentais específicos para ativar certos tipos de upgrades, cara. É muito legal, cara, esse negócio, como ele usou cada elementozinho que ele te apresentou no roteiro. Ah, sim. Como é Hunter Drive, ele, como eu disse, eu tive essa impressão inicial, né, de que assim, ah, legal, uma coisa meio clichê. Tem uma instalação militar, lida com inimigos, ele tem o carro, né, usado pro combate, e aí ele tem os carrinhos pequenininhos que ajudam o Henshin dele, e depois ajudam no combate também. Legal, pra criança. E depois disso ele vai crescendo. Mas eu não vi tanto pra julgar. Sim, sim, mas que tipo assim, ele tem muitos detalhezinhos que vão sendo explicados mais pra frente, como o Global Freeze, né, que é o congelamento global, e como os carrinhos ajudam ao Rider lutar, porque quando acontece essa paralisia numa região por causa de um monstro, o tempo fica mais lento, as pessoas andam mais devagar, e quem tá segurando um carrinho desse volta consegue burlar isso daí. É muito legal, cara, tem muito detalhezinho aí, e cada carrinho tem uma habilidade. É muito bom, é muito legal, muito divertido esse Rider. Mas então fiquem aí com a música de abertura, que eu também acho muito legal, muito animada também, Surprise Drive do Mitsuru Matsuoka, aqui pra essa série do Kamen Rider Drive chamado Mitsuru Matsuoka Earnest Drive. Então, escutem aí. 雨上がりプレイクラウド隙間から青空が手招きしてる All right そろそろ行こうか誰かが言う路地信じない直感は信じていたい会いたい始まりを探して Fire up ignition Happy なプレッシャーぶっ壊して愛せる踏み込めサプライズ世界中がそうさ目を伏せて傍観者気と思っていれば All right 後悔もないね言い訳みたいなでもだってだけど吐き捨てた道は行き止まり Light time 出口はすぐそこに Shift up going high 追い越されてばかり飽きるでしょ突き抜けろ Winding road サプライ時代が Drive Breathing high 声聞こえる止まりかけた心遠くに山合せ All we need is drive まばたきしてたらチャンス fechar essa playlist, vamos falar do Kamen Rider mais recente, até o momento dessa gravação, que é o Kamen Rider Ghost. Lida com fantasmas, o cara tem essa habilidade, né, de ver fantasmas quando tá transformado, combate, mas eu não entendi mais nada da história, então vou deixar pro Dragão Dourado comentar. Cara, velho, é tipo assim, existe um universo paralelo chamado Mundo Gama, que ele foi totalmente... Pensa em 1984, só que com fantasmas, os caras sabendo retirar a alma do corpo e colocar em um aparelhinho. É isso, cara. E, putz, ele é até complexo se você for ver, mas... E o roteiro é bem escrito. E, cara, o protagonista é muito carismático, velho. Ele tem um jeitão meio... Vou ajudar todo mundo, só que é muito legal, velho. E, tipo assim, tem muita coisa que vem do pai dele. Ele tem tempo limite pra conseguir ressuscitar. E esse tempo é estendido por uma razão muito específica. Ele vale a pena você ser assistido, porque tem muito, mas muito detalhezinho. Por exemplo, que ele tem... Cada amigo dele é tipo... ele tem uma amiga cientista e um amigo monge, por exemplo. Que é de um templo taoísta. Taoísta não, shintoísta. E uma é cientista, outra eles ficam tentando toda hora. Só que eles são tão amigos, cara, que tem uma sequência de episódios. Que um quase morre e o outro quase morre também, cara. E um ajuda o outro, um luta pelo outro. Mano, sabe aquele engasgo que você fala, não vou chorar? Não vou chorar? Não vou chorar. Não vou chorar assistindo um Kamen Rider, entendeu? Tem uns engasgos que dá uns engasgos desse jeito, velho, entendeu? Eu não vou chorar assistindo um Kamen Rider, não, por que eu tô chorando, seu maldito? Meu Deus, hein, caramba, tá pesado então o negócio. E o negócio é legal, muito bem feito. E tipo assim, ele coloca uns assuntos até meio pesado, como morte e passagem, de um jeito mais suave. E fica muito diferente, muito legal. É uma que eu tô recomendando muito. Essa última leva de Kamen Riders, cara, da New Heisei, do W pra cá, você só esquece o Wizard, cara. O resto é muito bom. A gente falou de quase todos aqui, né? W, Uso, Force, o Game Drive, Ghost. O Wizard não tem salvação, esquece. O Wizard eu só gosto da roupa do cara, só isso. O cinto dele é muito maneiro. Ah, e tem uma coisa no Wizard também que é legal da gente comentar, que os dois últimos episódios foi a melhor utilização do Decade até hoje. Maravilha. Caramba. 4 anos depois precisa pra salvar. Cara, nem o Wizard do cara trabalha direito, mas ele consegue trabalhar direito o Decade, velho. Putz, meu Deus do céu. Bom, mas então vamos acabar essa playlist, né? Tocando essa música de abertura do Kamen Rider Ghost, o Arera Omou Yunenin Arera Ari, dessa banda Kishidan, que o Dragão Dourado escreveu aqui, que é a banda do Kuwabara aqui. Procuram imagens do Kishidan, velho. Vocês vão ver que é um bando de Kuwabara cantando, velho. Com aquele cabelinho ali, bem típico de delinquente antigo. Não só o cabelinho, a roupa, velho. Pinta de verde é o Kuwabara, aquelas roupas, velho. Bom, mas é isso. Vamos acabar essa playlist. Eu quero agradecer o Dragão Dourado por me ajudar a falar de Kamen Rider, que eu tô muito desatualizado. Vi tão poucos episódios. É, então. Mas aí a gente corrige esse erro com o tempo, né, Seiji? Mas eu tô aqui, eu sempre feliz em ajudar os amigos do Projeto X, né? Principalmente com a playlist e uma coisa que eu gosto tanto, que são Kamen Riders, né, velho? Pois é. Bom, então é isso. Vamos terminar essa playlist. Não sei se teremos de outra família de Tokusatsu. Já falamos de Metal Hero, já falamos de Super Sentai. Agora de Kamen Rider. Aí falta o quê? Other Heroes, Ultraman, Kyodai Hero, até Garou também, sei lá. Pô, não sei se vai ter. Peçam pra ver se tem. Ah, oi, uma dica que pode ser legal, hein? Tu tava hoje ouvindo alguns playlists pra gravar esse, me deu uma ideia boa, hein? Você pegar a versão brasileira das músicas de Tokusatsu. Cara, se tiver versão full, eu ponho. Se tiver versão full, né? É, não, nenhuma tem versão full. Aí complica, Mas tem umas que são muito divertidas, cara. Outras são legais, outras são uma merda, velho. Bom, mas é isso, galera. Você quer fazer algum jabá ou Dragão Dourado? Por favor, então, se alguém gostou desse pequeno retardado falando de Kamen Riders aqui nesse belíssimo Projeto X, ou sei lá, o OmegaCast, a gente tem várias matérias sobre Tokusatsu lá no meu blog, o omegastation.com.br. Tem lá o Projeto Tokusatsu, onde eu escrevo, faço uma pequena matéria pra quem não entende nada de Tokusatsu, manjar um pouquinho mais. Então, uma linguagem simples e fácil. Então, pula lá, dá um pulinho lá, lê essas matérias e muitas outras coisas de cultura japonesa que também tem lá. Bom, então, valeu. Então, escutem aí a música do Kamen Rider Ghost, a Warera Omo Yune Warera Ari, né, da banda Kishidan, essa banda estranha. É isso, valeu, galera. Falou e escutem aí. Tchau. Um beijo, abraço. Tchau, tchau. Nami da ga afureru no wa kimi ga soba de hohoemu kara dakishimeta kunaru no wa kimi ga soba ni iru kara naze umarete kitakata n de kanaete mo wakara 時代に今息する仲間たちよ我らを